pessoas estão outra vez a perceber, aliás o Fernando Pessoa tinha uma frase muito gira sobre isso, que a nação é que os protege, quer dizer, que neste mundo globalizado são os desgraçados, pá, porque de facto quem manda não tem nada a ver com isso. Mas a nação inclui, do seu ponto de vista... No meu ponto de vista... Não, espera aí, a nação inclui os imigrantes? Fazem parte da nação ou não fazem parte da nação? A nação inclui todo aquele que se sente nacional e cuja lealdade... Não está a responder à minha pergunta. Se a nação pode incluir os imigrantes integrados. A partir de agora, a economia é uma coisa muito séria. A ser dirigida pelos economistas e até pelos empresários. Os nacionalismos podem se entender, não têm necessariamente de se chocar. Se forem étnicos é difícil, não é? Mas não têm que andar a pancada. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ou se subscreva no iTunes, no Mixcloud ou na sua plataforma de podcast favorita. Vá a patreon.com/perguntarnãoofende, veja as vantagens de ser patrono e contribua para garantir a produção deste projeto independente. Os resultados de partidos de extrema-direita por essa Europa fora, o Brexit e a eleição de Donald Trump, têm sido metidas num mesmo saco. É a vitória do populismo. Um saco confortável que dispensa o debate e a análise. Se é verdade que os discursos da direita, que se apresenta como antissistémica, exploram uma clivagem entre a elite e o povo, o que a coloca no espaço difuso do populismo, que na direita corresponde sempre ao ataque a grupos sociais excluídos, como os imigrantes e as minorias étnicas, esta catalogação esconde mais do que revela. A xenofobia e o racismo sempre existiram na Europa. Os sentimentos de revolta contra a elite, seja ela política ou económica, também. Mas mudaram três coisas. A esquerda, que tinha um discurso organizado para os excluídos do capitalismo, deixou de falar para essa maioria social. A globalização e a integração europeia deram aos cidadãos um novo sentimento de impotência em relação ao seu próprio destino. E pela primeira vez desde o pós-guerra, os trabalhadores europeus e norte-americanos sentem que o seu futuro e o dos seus filhos será menos próspero do que no passado. O Brexit, o resultado de Le Pen ou a vitória de Trump representam coisas muito diferentes, mas todas têm em comum um incómodo com esta globalização. Os que veem nestes resultados o colapso da democracia deviam olhar para o copo meio cheio. É a democracia que nos está a avisar da insustentabilidade do caminho que temos seguido. Há mais de um ano, um grupo de estudantes de extrema-direita, o meu convidado diria que são da direita nacionalista, convidaram Jaime Nogueira Pinto para falar sobre o Brexit, Le Pen, Trump e populismo. Por reação de outro grupo de estudantes de esquerda, apoiados pela Associação de Estudantes e não contrariados pela direção da faculdade, o historiador de direita não participou na conferência. Hoje está aqui, como meu convidado, para o fazer. Num momento especialmente oportuno, quando Trump entrou em guerra comercial com a Europa e nos Estados Unidos, em Itália e na Alemanha, a imigração e a violação dos direitos humanos voltou a estar no centro do debate político. Obrigado, Jaime Nogueira Pinto, por ter aceito este convite que lhe fiz. E antes de entrarmos fundo no nosso tema, tem seguramente acompanhado as imagens que têm passado das crianças separadas dos seus pais e metidas em jaulas, que têm causado um grande choque no mundo. O coincide, aliás, com a recusa de Itália a aceitar barcos com refugiados e de Salvini ter anunciado um censo para detectar ciganos ilegais para uma expulsão etnicamente dirigida. Não sente que os monstros do passado estão a regressar? Não sei se são monstros, quer dizer, eu acho que houve uma cultura no pós-guerra na Europa, nos últimos 70 anos, praticamente. Houve uma cultura política que se baseou essencialmente em que, quer dizer, numa primeira fase, os partidos, é evidente, os partidos reproduziram, as forças políticas reproduziram as forças saídas vencedoras, digamos, da Segunda Guerra Mundial, portanto, os partidos comunistas, sobretudo na França e na Itália, tiveram ainda uma participação grande, a esquerda intelectual, de facto, domina muito esse período. As forças depois do lado, enfim, liberal capitalista, no fundo, repartem-se por, essencialmente, duas famílias, uma família mais conservadora, religiosa, e uma família, digamos, mais liberal. E, portanto, isso é, digamos, aquilo que é permitido no eixo. No, com o fim da Guerra Fria, os comunistas também, de certo modo, desapareceram, praticamente. Desapareceram-se uns agarrados, ou passando para os partidos socialistas, outros passando para, nessa época, digamos, intelectualmente, como Daniel estava a dizer, a esquerda deixou um bocado essa área justicialista, digamos, da sua cartilha, não é? Dos operários, até porque também foi havendo menos operários. Há um povo que a esquerda representava e que passou em massa, por exemplo, vemos isso em França, para a Frente Nacional. Exatamente. E passou porquê? Eu acho que aí temos um fenómeno que eu acho que é muito interessante e, aliás, tenho procurado nos últimos anos escrever sobre isso e fiz, inclusive, um livro sobre isso, que é Os Bárbaros e Iluminados. Eu acho que há uma coisa muito importante, que foi o capitalismo selvagem que o Marx tinha conhecido. E esse capitalismo que depois, por diversíssimas razões, se reformou, se autorreformou, foi obrigado a reformar. O próprio risco do comunismo? O próprio risco, exatamente. Aliás, eu cito sempre dois exemplos que acho que são importantes. Primeiro é a reação Bismarck, não é? Que são as primeiras legislações sociais, e que ele faz na altura até com a aliança e a complicidade de alguns elementos que vêm do Partido Socialista, não é? Na Alemanha, tal socialismo catedrático e todas essas histórias. E depois é o Teddy Roosevelt nos Estados Unidos, que de facto, perante o tal perigo já do tal populismo, que de repente está quase a abalar o sistema partidário americano, faz primeiras legislações sobre o trabalho das. Contra a questão do trabalho infantil, da questão das horas, do regulamento de trabalho, etc. E depois também é evidente que a própria ascensão das classes médias na Europa, de certo modo, atenuou um bocado tudo isso. Os fenómenos do fascismo foram também muito interessantes, porque também apanharam uma parte, já no poder, apanharam e captaram uma parte exatamente dessas classes trabalhadoras em força, quer na Alemanha, quer na Itália, quer sobretudo na Alemanha, e portanto, tudo isso de certo modo ficou, a ideia de nação com a Segunda Guerra Mundial, como o nacionalismo de certo modo foi resumido a uma sua manifestação, em meu entender, patológica, que foi o nacionalismo da Alemanha hitlerica. Agora deixa-me fazer esta pergunta, deixa-me desculpa interromper, exatamente. Sim. Porque os fenómenos que temos aparecido, ou seja, há um debate complexo sobre o soberanismo, nacionalismo, sim. Eu sou bastante vítima dele porque considero-me hoje em dia um soberanista de esquerda, democrático, bom. Mas em defesa da democracia, da representação popular, é esse o meu ponto de vista. Não me prejudico. Não, mas é que... Não me incomoda. Mas é que a pergunta que eu vou fazer talvez incomoda. Sim. O nacionalismo que está a surgir à direita tem os contornos do nacionalismo patológico, ou seja, por ser essencialmente étnico, por ser muito concentrado no ódio, quando vemos, por exemplo, o próprio Salvini dizer, infelizmente temos que ficar com os italianos, com os chiganos italianos, isto quer dizer que ele considera que os chiganos italianos, cidadãos italianos, desde há muito tempo, não são bem italianos. Se é só isso, quer dizer, eu acho que aqui, posso prosseguir com o raciocínio, porque... Exatamente, houve coisas muito importantes na história política e até na história democrática moderna, como a nação, porque a nação, no fundo, é um conceito completamente de esquerda no seu nascimento moderno, da Revolução Francesa, da nação, la souveraineté de la nation, quer dizer, o ancien régime. Não há cidadania sem nação, até hoje não se pensa. E todo o fenómeno do século XIX é um fenómeno que tem... Uma tentativa de reconstituição nos fenómenos de democratização daquilo que na antiguidade era um bocadinho uma coisa parecida com a cidadania, que no fundo era Roma. Portanto, o fenómeno é três coisas que vão juntas. Serviço militar obrigatório, finais de segunda metade do século XIX, serviço militar obrigatório, a par da exaltação nacionalista que depois leva à Grande Guerra, com certeza que eu concordo com isso. Mas são três coisas. Serviço militar obrigatório, alfabetização e direito de voto. São três coisas que, no fundo, de certo modo, e que são coisas que vêm à partida, vêm da esquerda. E depois dá-se um fenómeno que eu, por acaso, achei muito interessante historiar. Dá-se um fenómeno muito interessante que se dá em França. Depois da derrota dos franceses na Guerra Franco-Prussiana, que é uma evolução do nacionalismo para a direita no sentido do autoritarismo. E que aparece com quem? Aparece exatamente com aquela geração que vem a seguir a essa derrota, com os Barrés, depois com a Ação Francesa, até, mas, sobretudo, aparece com aqueles, uma série de caudilhos um bocado populistas, o Derroledo, que são, exatamente, dizem, afinal, a Alemanha ganhou-nos, venceu-nos, porque tinha um sistema mais autoritário que o nosso. E nós, na medida, e aí é que se dá, julgo eu que o fenómeno, e são as raízes, depois do que vai ser o fascismo, etc., que é a tentativa de juntar duas coisas que estavam divorciadas, que é o nacionalismo e o socialismo. Aliás, é um ex-socialista, Mussolini, que tem essa ideia. E que é uma ideia na época revolucionária. Eu, aliás, digo sempre que a Itália, cautela com a Itália, porque a Itália... É sempre onde começa tudo. É inovação. A Itália é inovação. É Maquiavel, que é o tipo que primeiro modernamente pensa todos os conceitos que a gente hoje tem na cabeça, melhor, à esquerda ou à direita, vem dali. Bem, é a primeira reflexão realista sobre o que é a política, o que é o Estado, o que é o homem, e tudo isso, desprovida de preconceitos, mesmo religiosos, ou de verdades, não interessa, mas eu procuro fazer isso. E depois é o Mussolini, é o Gramsci, quer dizer, há uma... É o melhor pensamento, o pensador marxista, na minha opinião. Pois, é o Gramsci, exatamente. É mais interessante. Que tira aquele puro mecanismo economicista da definição de classe e vai para a coisa que, apesar de tudo, nos faz diferentes bichos. Quer dizer, nós temos uma ideia de nós próprios. Mas há ou não há, se olhar para aí, por exemplo, agora para o que está a acontecer em Itália? Eu estive lá agora, três dias. Se é ou não há, não acha que há... Ou seja, o nacionalismo que se afirma... É essa afirmação, sim. É. Mas, Daniel, não, eu não acho que seja só isso. Vamos lá ver. Eu acho que no, nós estamos num momento que é... Eu acho, e o nacionalismo étnico tem, sempre o fim patológico... Daniel, o que é que identifica estes movimentos todos que você estava aí a falar? O Brexit, a eleição do Trump, estes movimentos das UPMs... é a rejeição do que está. Ainda não se... Quer dizer, por exemplo, a aliança... Esta aliança de italiana, de certo modo, é uma aliança contra a natura. Então, nos sentarmos aí, deixa-me enfileirar, porque é para aí que eu vou, mas queria começar pelo conceito, porque este é um assunto para mim importante, porque a expressão populismo tem sido utilizada com uma facilidade. Certo, tudo. O populismo é o... Você conhece aquela frase, eu repito isto sempre. É, o populismo é o do Fukuyama. O Fukuyama diz que o populismo... Como é que é a expressão do Fukuyama? O populismo é... As políticas que a elite não gosta e que são populistas. Não, mas há uma frase que é de um dos surrealistas. Um dos surrealistas dizia que a pornografia é o erotismo dos outros. Sim. E eu acho que o populismo é a popularidade dos outros. Exatamente. Mas, portanto, eu queria exatamente tentar aqui concentrar se o populismo tem sido usado como forma de definir o discurso popular. Os tipos que vencem o populismo acabam também, à partida, vencem populisticamente, como é o caso do Macron. Não percebo porque é que não se diz que o Macron é populista. A minha pergunta é: se considerarmos que o discurso, que é o discurso popular que o mainstream não gosta, acho que poderíamos utilizar este termo, considera que o Trump e o Le Pen são populistas e que Bernie Sanders e Mélenchon também são populistas? São. De certo modo são todos, porque são todos, embora depois, são todos na rejeição. Quer dizer, e na rejeição de quê? Porque há aqui uma coisa muito interessante, que é, e eu filio isso um bocadinho numa linha de... Que é uma mistura, e isso foi, aliás, o que levou... O Trump ganha porque a Hillary Clinton perde. Atenção. Eu não vou dizer que se tivesse lá outro que não fosse o Trump, porque o Trump apela precisamente àquela mudança. É evidente que um candidato republicano nos Estados Unidos tem sempre garantidos duas coisas, que é o Sul, Sul praticamente quase todo ou quase todo, e depois o Midwest. Depois, onde é que tudo se joga e onde é que o Trump ganhou? Foi exatamente no Rust Belt. Ganhou por diferenças. Nas zonas industriais. As zonas industriais decaídas. Detroit, que é uma cidade pior, que a gente olha para as fotografias de Detroit, que há uns anos aquilo parecia era pior que Stalingrado, não é? Detroit, Pittsburgh. Onde os sindicatos tinham força. Onde havia indústria automóvel, onde havia indústria siderúrgica e onde havia, você tem com certeza sensibilidade a isso, que às vezes as outras pessoas não têm. E a questão da indústria não é só uma coisa económica, é uma cultura, quer dizer, um americano, que o avô dele era o bisavô, talvez já trabalhava no automóvel, o avô trabalhava no automóvel, o pai trabalhava no automóvel, um dia estava aqui a falar com um amigo meu, que foi diplomata de carreira americana, foi embaixador de uma série de países importantes, e ele estava-me a dizer, contava-me esta história que eu acho que é significativa. O meu pai era eletricista, trabalhava numa fábrica de automóveis. Ganhava o equivalente hoje a $50,000 por ano. Com isso conseguiu pôr-me, estamos a falar, portanto, dos anos 60, conseguiu pôr-me a estudar numa boa universidade e eu, enfim, segui a carreira diplomática, fui embaixador. Hoje, as pessoas equivalentes a ele ganham, fazem pescados, ganham $18,000, $20,000, fazem pescados, estão numa bomba de gasolina. Portanto, essas pessoas estão revoltadas. E estão revoltadas contra quê? Quer dizer, estão revoltadas contra a globalização capitalista, ponto. Não sabem muito bem o que é. Não estão propriamente revoltadas, é porque essa é uma das coisas do discurso da direita nacionalista. Rejeitam. É que não é isso. É que todo o discurso de revolta das pessoas é em grande parte direcionado contra o estrangeiro e não contra a globalização capitalista. Exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo. Não é tanto isso. Deixa-me dar um exemplo. Em Itália, a imigração caiu no último ano 80%. No entanto, 64% das pessoas são a favor do bloqueio aos barcos, incluindo um terço do eleitorado do Partido Democrático, claro, de esquerda. Claro. Portanto, a minha pergunta é virar a revolta das pessoas contra o imigrante sempre mas foi uma coisa muito fácil, sempre foi uma coisa que a direita fez. Mas não se esqueça. E na minha opinião, para salvar a elite. Sempre o fez para salvar a elite. Os imigrantes não estavam portanto a elite. Depois, quer dizer, há casos que negociaram, aliás, na Europa, os dois casos mais gritantes do fascismo europeu, portanto, o caso. O próprio fascismo italiano, mas o, por exemplo, Mussolini negocia, na altura de Marcha sobre Roma, negocia com as forças do sistema, completamente, negocia. Portanto, o fascismo puro e duro é o fascismo pré-vitória, pois o outro já é um fascismo negociado. Não é para isso, é que o fascismo, normalmente, historicamente, é a ideologia da classe média. Uhum. É o quase mesmo. Aliás, se você vir a composição sociológica dos 240 ou 250 mil inscritos no Partido Fascista na altura da Marcha sobre Roma, é fundamentalmente a classe média. É classe média e é gente nova. Sim. Isso é que é um fenómeno interessante. Que eles aparecem muitos como estudantes, são antigos combatentes. O que é curioso, em França, hoje a extrema-direita tem força sobretudo, ao contrário, por exemplo, do que acontece no Reino Unido, nos operários. E nos jovens. Nos jovens, nos claro. Jovens. Aliás, há uma coisa, eu agora neste livro que republiquei, A Direita e as Direitas, eu acho que normalmente a imagem da direita, até porque a esquerda escreve mais, e a esquerda já antes do regime anterior ter caído já dominava intelectualmente. Aliás, nesse aspecto a história é gramsciana sempre. Uhum. Não há. Quer dizer, a não ser quando há uma invasão, está bem, mas está esta grande gente, quer dizer, quem faz a cabeça à maioria das pessoas é que depois ganha, quer dizer, isso aí, não há, isso aí não há dúvida. E hoje é a direita liberal, do meu ponto de vista, quem tem esse... Vejo muito essa cabeça, mas a esquerda também tem alguma força. Acho que já tem que haver. Não, porque a esquerda derivou muito para estas causas fraturantes dos direitos dos pequenos grupos e uma coisa que eu acho que é um bocado absurda, que é este igualitarismo, que não há, contra as identidades. E a questão da identidade... Esse tem sido um debate bastante recorrente aqui neste podcast. Para onde eu queria ir um bocadinho também é isso. A gente tem que ver que os... Vamos lá ver. Quais são as grandes migrações da história do mundo? O grande movimento migratório da história do mundo, tirando as invasões bárbaras e essas coisas todas antiquíssimas, o grande movimento migratório da história do mundo, de facto, é aquele século entre o fim das guerras napoleónicas e o princípio da Grande Guerra. Portanto, é um século certo, exato, em que praticamente 80 milhões, talvez até um bocadinho mais, de europeus foram para as Américas. Uhum. Mas esses europeus eram o quê? Eram cristãos, vá lá, eram de formação cristã. Várias igrejas, uns eram católicos, outros eram das várias crenças ou igrejas reformadas. Eram brancos e iam para um sítio onde havia espaço. E que eram sítios mais ou menos despovoados, ou muito pouco povoados. Hoje, as migrações... E eu acho que o grande problema aqui das migrações, ainda agora quando estive em Itália, estive lá numa conferência lá em cima de nós, estava a falar disso. Se a gente quer parar as migrações da África e do Norte da África e da África subsaariana, pá, temos que fazer um esforço a sério para desenvolver e estabilizar primeiro politicamente esses sítios e depois desenvolver. Já agora fazer-lhe a pergunta porque fiz no início e não fui uma clara. Chocou-lhe as imagens das crianças. Mas eu estive agora a ver, exatamente, mandaram-me há bocadinho uma coisa que eu vi, que aquelas, por exemplo, aquela das... Só que eu tenho filhos e netos e sou uma pessoa, apesar das minhas convicções políticas, sou cristão, sou católico apostólico romano, portanto, dizendo agora ao contrário, os valores que o humanismo laico tem também são os meus. Aliás, vieram do meu lado. Mas isso não fez mudar a sua opinião sobre Donald Trump? Não, porque eu vou lhe dizer uma coisa, o Donald Trump, eu não posso julgar o Donald Trump, nem, não posso sobretudo combater o Donald Trump, porque o Donald Trump, há um certo número de coisas que ele faz, que eu, apesar de tudo, de certo modo, acho que são importantes. Então vamos a elas. Vamos a elas. Portanto, esse lado... Acredita que qualquer guerra comercial com a Europa e a China vai devolver alguma coisa aos norte-americanos? Eu acho que sim. Pelo menos, eu acho que sim. Quer dizer, eu não tenho essa crença absoluta. Quer dizer, eu não acredito na mão invisível. Não acredito nada na mão invisível. Quando a Guerra Fria acabou... É um assunto em que estamos de acordo. Quando a Guerra Fria acabou, eu disse e escrevi, eu acho que é listíssimo estar a dizer que disse e escrevi, mas disse e escrevi várias vezes. A partir de agora, a economia é uma coisa muito séria para ser tratada. Lembrei-me daquela famosíssima frase do Clemenceau, não é? A guerra é uma coisa muito séria para ser feita, para ser dirigida pelos generais. E a economia é uma coisa, séria para ser dirigida pelos economistas, mas... e até pelos empresários. É para ser dirigida pelos políticos. E, portanto... Não, mas é que aí, depois aqui há um equívoco muito grande, porque... Mas a minha pergunta é, que isto vai devolver, eu não estou, que sou crítico em relação à globalização desregulada, vou-lhe chamar assim, a minha pergunta é se esta guerra que ele está a criar, que ele está a... Ele está a cumprir o programa dele, repara uma coisa, Daniel, quais eram os três... Ele pode estar errado. Não? Quais eram os três grandes déficits comerciais dos Estados Unidos? China, Alemanha e México. E são esses os targets do... Aliás, embora Donald Trump tenha... E tem a Europa também, não é? Está a fazer a guerra com a Europa. Sobretudo é a Alemanha. Sim, não é? A Europa é a Alemanha. Quem manda na Europa é a Alemanha, quer dizer. E estão todos muito contentes. Você já viu que a primeira coisa que qualquer governante europeu faz é ir falar com a senhora Merkel. É extraordinário também. Mas o Trump, portanto... Esse ponto das guerras comerciais, repare, eu não tenho competência em tecnologia, eu sei do que sei, e sei alguma coisa de história, sei alguma coisa de política, e sei alguma coisa de filosofia política, sobretudo, mas a economia tem os rodimentos que a gente tem que ter, e até porque pronto, já tenho uma vida longa, tive alguma experiência das coisas, mas não sou um perito para entrar nos meandros, pá, Agora, acho que, sobretudo, o que o Donald Trump está a fazer, e não é só o Donald Trump, é o Xi Jinping, é o Putin, são noutras escalas, os Erdogans e companhia, o que eles estão a fazer, que é uma coisa muito curiosa, e é por isso que eles têm sucesso. Eles aparecem naquilo que o... É uma passagem que eu tive até a reler agora, por causa de uma coisa que estive a escrever... O Spengler, no segundo volume e último, o segundo volume da Decadência do Ocidente é publicado já em 1923, na Alemanha, portanto, muito depois do primeiro e já depois da derrota alemã. E o Spengler, nas duas últimas páginas do... Tem uma coisa, enfim, há imensa gente que faz profecias em história, mas tem uma coisa profética porque é aplicada em 1923, portanto, mais ou menos há 100 anos, mas eu acho que calha perfeitamente agora. Ele diz... Hoje quem tudo domina é o dinheiro. E é o dinheiro, e lá vai para o tal, na tradição alemã, o bom capital e o mau capital. Bom capital é o capital industrial, mau capital é o capital financeiro, não é? Que é o que anda assim pelo mundo, sem. E ele diz isto, o dinheiro, como é fungível, toma conta de tudo. Toma conta da agricultura, toma conta da indústria, toma conta de tudo. Ora bom, esse poder enorme do dinheiro, que ninguém sabe também muito bem onde está e de onde vem, não sei. Quem, os únicos que vão ser capazes de lhe fazer frente, ele usa esta expressão, são os novos Césares. Mas o que eu acho... Os novos Césares, hoje, eu acho que o fenómeno, bem ou mal, as multidões, chamemos assim, desprotegidas, e que não percebem bem, mas, sei lá, ficam sem casa porque o banco, como aconteceu nos Estados Unidos, não conseguem pagar as amortizações, porque já herderam aquilo, quer dizer, enfim, essa gente já viu que o tal sistema, não é, que podem não ter grande consciência, mas não querem isso. E estas figuras, eu agora vou dizer uma coisa, bem ou mal, eu não sei, naturalmente até podem ser, pode ser que não seja nada disso, aliás, aquela coisa muito engraçada do Trump. Mas isto sempre aconteceu quando as pessoas... Mas o Trump é um milionário, ou não sei... Não, não é só ser um milionário. Se nós repararmos, várias das medidas que Trump tomou, por isso é que eu acho que ele é, desse ponto de vista, e eu acho que, aliás, a melhor estratégia do Bernie contra o Trump é a do Bernie Sanders. Era, mas eu não sei se o Bernie... Mas eleitoralmente eu não sei se o Bernie Sanders... Não é, mas eu estou a dizer... Isso não sei. Eu estou a dizer, é a estratégia que ele hoje usa para criticar a administração de Trump, é dizer que ele é um engodo. E uma das razões por isso que é um engodo é o festinho... O festim fiscal, ou seja, claro. Uma das primeiras medidas do Trump não foi combater esse poder financeiro, pelo contrário, foi dar. Mas mais. Ele conseguiu. Os mercados, repararam, os mercados reagiram magnificamente à vitória do Trump. Temos, aliás, o CEO da Goldman Sachs já várias vezes expressou a sua admiração por Donald Trump. Por isso é que ele... E o Donald Trump levou. Na realidade, Donald Trump, em vez de atacar as elites que prometeu atacar, quem tem atacado é os mexicanos. Mas não é esse o fenómeno. Agora repara uma coisa, aqui que é muito importante. Por exemplo, a economia nunca correu tão bem. A economia americana. Agora, o desemprego está nos pontos mais baixos. Mas como sabe, a desigualdade depois da crise não foi reposta. Mas mesmo assim, a grande desigualdade, apesar de tudo, foi criada aí. Pá, foi criada nos últimos, nestes anos exatamente onde estiveram. E não reduziu. Os Bush, os Obamas, etc. Porque, por exemplo, há um fenómeno muito interessante. Eu não tenho essa estatística, mas tenho mais ou menos a coisa. Uma das coisas mais de desigualdade mais grave é que, por exemplo, aqui há 50 anos, numa empresa americana, na média das empresas americanas e talvez europeias, a diferença entre ganhava os administradores, os CEOs, e o que ganhava os trabalhadores, os operários, era 20 vezes. O leque salarial, hoje, a média vai 200 vezes. E claro que vai a muito mais. Portanto, e isso também, a meu entender, é consequência da tal globalização que faz. Não é preciso irmos para a América. Você, hoje em dia, voltando àquele exemplo que eu estava a dar há um bocadinho, de quem governa a economia. Vamos pôr um empresário e o seu economista, o seu CFO, o seu Chief Financial Officer. O homem tem uma fábrica de sapatos, por exemplo, no Distrito de Braga. Paga com os salários, taxas, coisas sociais e não sei o quê, custa-lhe à volta de 1.200 euros cada unidade, cada trabalhador. Uhum. E o jovem fez o Excel, fez umas contas e disse, pá, aqui é um sítio, que é o Camboja, onde se podem fazer estes sapatos e cada unidade custa-nos para aí 100 ou 120, coisa com a vantagem que não fazem greves, não sei o quê, porque trabalham 12 horas por semana, e diz, oh, senhor não sei quantos, oh, senhor Figueira, oh, senhor não sei o quê, vamos pôr, e diz, ah, pá, ponha, pá, veja, faz as contas, ponha. E como isto não está regulado... É verdade, mas a verdade é que... Como está regulado, os tipos de coisas ficam sem... Curiosamente, a guerra comercial com a Europa... de Trump não tem nada a ver com isso. Está bem, mas eu só estou a dizer... Ou seja, uma coisa é um protecionismo social, outra coisa é um protecionismo de outro tipo. Ah, mas é que eu estou a falar do efeito da desigualdade. Portanto, o que é que está a acontecer? E eu acho que aí é que voltava a reentrar naquela coisa inicial. As pessoas estão outra vez a perceber, aliás, o Fernando Pessoa tinha uma frase muito gira sobre isso, que a nação é que os protege, quer dizer, que neste mundo globalizado, que são os desgraçados, porque... De facto, quem manda não tem nada a ver com isso. Mas a nação inclui, do seu ponto de vista... No meu ponto de vista... Não, espera aí, a nação inclui os imigrantes? Fazem parte da nação ou não fazem parte da nação? A nação inclui todo aquele que se sente nacional e cuja lealdade... Não está a responder à minha pergunta. Se a nação inclui os imigrantes. Os imigrantes integrados, filho. Se um imigrante... Agora, se for um imigrante de um país, não sei, muçulmano, que chega, que mantém os seus hábitos, que não é leal à França, que não quer saber da França para nada. Aliás, normalmente nem problema. É preciso também que a França queira saber alguma coisa para dele. Pronto, não. Mas aí... É que essas coisas estão em dois lados. Agora, isso aconteceu ou não aconteceu? É porque o problema, por exemplo, da imigração na Europa, e você sabe isso também como eu, os imigrantes, por exemplo, a França, no princípio do século passado, estava cheia de polacos, estava cheia de italianos, integrou-os todos. Como sabe, por exemplo, não estou a falar da França, por exemplo, Inglaterra. Agora, sim. A principal reação à imigração, na realidade, foi a imigração de polacos, não foi a imigração nem de muçulmanos, nem de... foi a imigração de polacos, foi a imigração interna dentro da União Europeia, por razões económicas e de trabalho. Sim, mas repare que não é essa que depois aparece. Claro, porque essa é menos, porque é menos impactante, porque são louros e brancos. Pronto, mas é isso. Quer dizer, repare uma coisa, os conceitos todos, a gente, todos, toda a conceptologia do moderno Estado, como sabe, o mal soa sempre mais facilmente a mal se for muito diferente de nós. Claro, não? Que sim, mas é que essa é a base da xenofobia. É que essa questão, está bem, mas essa questão, a gente, isso, a natureza humana é a natureza humana, pá, não, e os soviéticos andaram 70 anos para mudar, não mudaram nada. Eu acho, não mudaram, mas usaram, não, exatamente, o que eu acho é que, do meu ponto de vista em relação, sim, à xenofobia na Europa, é que há um desconforto das pessoas, uma ansiedade, eu até nem ponho um desconforto, uma grande ansiedade das pessoas em relação ao processo de globalização e à forma como esta globalização está a acontecer, e que o foco mais fácil de ataque, porque é o mais facilmente identificável, está ao lado, não há um poder lá distante, é uma coisa ao lado, é o imigrante. E que a extrema-direita, ou a direita nacionalista, se preferir chamar-lhe assim, utiliza-o para salvar a elite. Eu acho, que, aliás, eu acho, aliás, que, extrema, que o Donald Trump... O que é que é? Eu vou explicar. Eu acho que o Donald Trump é a continuação do sistema por outros meios. O Trump é uma... Quer dizer, vamos lá ver. O Trump, que é de Queens, é de uma, do pai dele, era um construtor civil. Quer dizer, a verdadeira elite americana olha de canto para o Trump, mas completamente de canto. Aliás, ele... A não ser que ele dê jeito, é sempre assim que funciona. Sim, mas ele não manda assim tanto, pá. Isso é aquela, é o Novecento do Bertolucci, que é aquela interpretação, claro que aí, isso no fundo é, quer dizer, as interpretações sempre de que o fascismo era um instrumento do capitalismo. Não era um instrumento. Ah, eu acho que foi, por acaso, acho mesmo que foi um fortíssimo. Não eram instrumentos nenhums, pá, os tipos quando chegou à altura, olha, o Hitler, se era um instrumento, quando chegou à altura, manda o mesmo. Claro, e depois criou a sua própria... Mas o Hitler tinha sido eleito. Isso é que é a grande diferença entre o Hitler e o Mussolini. Mais ou menos. Ah, foi. Foi eleito em minoria e depois encarregou-se de prender e matar. Não foi, mas quer dizer, aliás, para tirarem o Hitler, não é provavelmente uma criatura que eu tenha especial simpatia, mas para tirarem o Hitler foi preciso esquecerarem a Alemanha toda. Não houve nenhuma... Aliás, o Stalin tem uma coisa muito gira sobre isso. O Stalin, quando lhe perguntam numa entrevista qualquer, se o Hitler era coisa do mal ou se era um palhaço, ele disse, um palhaço. Não, um palhaço nenhum, nós invadimos a Alemanha. E até chegarmos a Berlim e matar, e o Hitler morrer, não tivemos uma revolta operária, uma coisa... Portanto, o Hitler tinha, de facto, os alemães com ele, bem ou mal. Pronto. Portanto, não é o mesmo fenómeno, porque, aliás, lá está o tal fenómeno. Porquê é que os golpes militares contra o Hitler tiveram, no fundo, os únicos que os fazem... São aqueles oficiais católicos, prussianos católicos, que estão um bocado revoltados com uma série de coisas, mas é uma minoria. É porque os soldados não seguiam de maneira nenhuma uma coisa dessas. Portanto, esse é que é o verdadeiro populismo identitário, racista, etc. Por exemplo, portugueses nisso, estamos muito fora disso. Também, atenção, nós temos aqui uma imigração muçulmana, que são, se não estou em erro, são 50 mil. Sim, não tem significado. É residual. Sim. Não tem significado, são pessoas, aliás, ligadas. Não é só muçulmana, àquelas... nós temos uma imigração em Portugal residual. Não é residual, a imigração é residual, devem ser 400 mil pessoas. E depois, a muçulmana são 50 mil pessoas, que são aquelas diásporas comerciais, os meio religiosas, meio elitas, há uma gente... Bengalas também. Portanto, não há... Aqui não, nós não temos, graças a Deus, esse fenómeno, e nós temos uma outra coisa. Graças a Deus, porque é incomodável ter mais imigrantes muçulmanos em Portugal? Não, a mim não me incomodava, mas era capaz de se fossem 1 milhão, por exemplo, ou 500 mil, era capaz de haver algum problema. Acho que existe, quando olhamos, por exemplo, para os Estados Unidos têm imigração de todo o tipo. Não, e a coisa mais engraçada... Acho que a Europa não aguenta a mesma mistura cultural dos Estados Unidos. Não aguenta, porque a Europa, primeiro, a Europa, o espaço, a América... aguentou, e a América agora também começa a ter esses problemas, com coisas engraçadas. A única comunidade que em 2000, das várias comunidades, digamos, que não eram o OSP, que votou pelo Bush filho, em maioria, foram os muçulmanos. É uma das coisas mais curiosas. Em 2000, uma das coisas curiosíssimas. E você sabe, por exemplo, a imigração muçulmana, porque é que o patronato francês, a seguir à guerra, favoreceu muito a imigração muçulmana Uma das razões porque favoreceu é porque eram, como eram muçulmanos, não eram comunistas. Uhum. É uma das razões. Quer dizer, é uma das razões. Também eram mais baratos, vá lá, mas sobretudo não eram comunistas. Vamos falar um bocadinho do Brexit, para ainda temos tempo a seguir de falar de França. O que é que atribui a vitória do Brexit? Ao medo da mudança dos mais velhos, como algumas pessoas disseram? Deixa-me dar aqui fazer aquilo isto só. Aos refugiados e imigrantes, à imigração vinda de outros países comunitários, que já falámos, da Polónia, à perda de influência do Labour junto do eleitorado operário. É interessante verificar como o Labour, com o Corbyn, conseguiu recuperar metade do eleitorado do UKIP, voltou para o Labour, ou seja, parece que Corbyn é o único líder do Labour que consegue disputar o eleitorado, porque no Reino Unido a questão de serem operários faz bastante diferença com a tradição sindical, uma cultura. Isto é a primeira pergunta, vou juntar as duas. Isso considera que o Brexit pode ser uma vacina para outras dissensões na Europa, porque não está a correr muito bem? Bom, eu acho que... Se pudesse responder às duas... Eu acho que no Brexit há uma questão essencial, quer dizer, que as motivações dos Remainers e as motivações dos Brexit são diferentes. Os Remainers pensam, por exemplo, muito mais na economia do que na política. Uhum. Os Brexit é uma parte sobretudo da elite que vota Brexit, essencialmente elite. A elite, que são os conservadores. A elite e a classe média não quer ser mandada uns tipos que estão em Bruxelas que eles não escolheram. Isso que é curioso, porque eram os menos mandados de todo o reino, de toda a Europa. Mas não querem, porque também são aqueles que têm o que eu chamaria um bocadinho uma democracia de proximidade devido ao sistema eleitoral, quer dizer, são umas pessoas que se habituaram a conhecer o seu deputado, para bem ou para mal. Também já sabemos que às vezes há uns tipos que ficam ali toda a vida, e os avós, os tios, os primos, mas de qualquer maneira o deputado aí é, portanto a ideia é uma democracia de um bocadinho de proximidade, chamemos-lhe assim. Portanto, a ideia de haver os tais funcionários não eleitos, não sei, que lhes regulam muito a vida, o que eles acham que lhes regulam muito a vida. E, portanto, aí também é um fenómeno de nacionalismo no sentido de identidade britânica. É claro que depois as outras coisas também contam, pá, contam exatamente a questão da imigração. E depois conta uma coisa que nós também não podemos evitar. Pá. E eu começo por dizer uma coisa, as principais vítimas do jihadismo são muçulmanos, pá. Quer dizer, o jihadismo matou muito mais paquistaneses, indonésios. Não tem comparação. Sim, é que não tem comparação. Quer dizer, na Europa e nos Estados Unidos devem ter sido mortas nessas coisas, umas 5 mil pessoas nos últimos. Uma das coisas que me irrita, vou dizer uma coisa, uma que me parece, uma das coisas que me irrita é quando se diz que nós não ouvimos o Islão muçulmano, o Islão moderado condenar o terrorismo. O Islão moderado é a maior vítima do terrorismo. Eu nem sei também o que é essa coisa de Islão moderado. Também não acredita que haja Islão moderado? Não é que acreditar, não sei o que é isso. Quer dizer, eu sou um católico moderado. Não, com certeza que não, mas há católicos moderados. Não, mas quer dizer, mas católicos, eu não ponho isso porque eu acredito nas mesmas coisas. Agora, depois pode haver um católico, por exemplo, seja de esquerda, why not? Mas ele é católico da mesma maneira que eu, portanto não sei o que é ser moderado. Porque eu católico. Não tem a ver com. Aqui tem a ver com a leitura política. A leitura, exato. O abismo ou não o abismo, etc. E sobretudo aquelas coisas. Não, aliás, esse radicalismo religioso com interferência na política. Não é só no mundo muçulmano, quer dizer, os evangélicos são um exemplo, alguns grupos evangélicos. Estão nos Estados Unidos que no Brasil são um bocadinho exemplo também disso. Portanto, são interpretações. Aliás, eu, no domingo passado, estava a almoçar com um grande amigo meu, que é o atualmente arcebispo de Bolonha, que é o Dom Mateo Zuppi do Santo Egídio, aqueles que negociaram muitas coisas no Moçambique. E ele estava a fazer uma coisa muito interessante. Quer dizer, a maior proteção para o laicismo na Europa é a Igreja Católica, que foi aquela que se habituou a viver há muitos anos. As pessoas ficam chocadas quando eu digo isto, mas eu concordo. Eu também. Eu concordo por uma razão. A Igreja Católica. Nós com a Igreja Católica sabemos o que é que contamos. Não, e como é uma Eu sou um ateu e digo. E além disso, é uma estrutura. A Igreja Católica tem uma coisa. Tem uma estrutura de poder organizada. Não, nós sabemos exatamente. E é uma estrutura de mediação. Eu toda a vida. Eu conto várias vezes esta história, para mim é uma história muito importante. Eu tive a sorte, a minha mãe era uma pessoa que não tinha grandes estudos, mas era uma mulher muito inteligente, e quando eu tinha 7 anos, mãe, disse-me mais, enfim, não foi para estas palavras, senão talvez não entendesse, mas disse-me mais ou menos isto: se tu tirares a ideia de mistério da tua fé, daqui por 2 anos não acreditas em nada. E, portanto, a mediação, a ideia de que a gente... Há coisas misteriosíssimas, eu estava, aliás, eu tinha a falar exatamente com o arcebispo Zubi sobre isso. E a Igreja, por exemplo, com todas essas vantagens, também não encontrou, que eu acho que era fundamental ter encontrado, pela mesma razão que no século XVI teve que responder ao Lutero, e lá conseguiu, criando coisas como os púlpitos, como os jesuítas, coisas desse género. Hoje em dia tinha que responder ao Bill Gates e a todas estas coisas, e ainda, acho que ainda não criou isso. Por acaso, eu acho que este Papa não deve ser do seu maior agrado. Não, não, o Papa, não, meu caro, o Papa... Não pode falar nunca mal do Papa. Não, o Papa para mim é como o meu comandante de companhia, que eu não sabia quem era, pá, eu obedeço. Eu sei. Eu obedeço. Mas eu acho que este Papa... Não discuto o Papa. É o Papa, eu compreendo que não, mas é verdade, mas eu não, como é que posso discutir? Sim, não discuto nesse sentido. Não, mas eu estou a dizer que eu acho que este Papa responde ao E acho que tudo isto, quer dizer, acho pior. Mas nós desviámos, estávamos a falar, eu queria só saber se considera que o Brexit é uma vacina para outras decisões. Porque não está a correr bem, de facto, não está a correr bem. Não, mas também ninguém esperou que fosse fácil, quer dizer, ninguém esperou que fosse fácil, porque, de facto, há aqui um... Nós estamos aqui a um poder sistémico enorme, quer dizer, a gente vê... publicações, olha, como a Economist, Financial Times, são publicações lidas pela tal elite que não lerá mais nada, mas que têm muita influência da coisa, portanto é evidente que e como sempre são escolhas, quer dizer, a ideia de que há uma coisa que é absolutamente boa para todos, mas isso não existe, aliás por isso mesmo é que nós somos humanos, temos... A questão é o efeito de exemplo que tem para outros Estados que tenham o mesmo sentimento. Mas até é que eu acho... Até que é muito mais razão que os ingleses. Hoje há uma... Vamos lá ver, hoje... E o sistema não tem feito muito para se defender, porque, de facto, continua com esta... A olhar para o lado, quer dizer, ou seja, continua a chamar populistas, continua... E não procura ir à raiz das coisas, que já devia ter começado aí, não é? Já devia começar. Estes tipos não terão alguma razão, mas a ideia é que são só manipulados. O meu ponto de vista é, por exemplo, em relação ao voto da extrema-direita, tenho insistido que os eleitores não são de extrema-direita, são da extrema-direita, ou seja, votam na extrema-direita porque a extrema-direita ficou sozinha a falar com estes eleitores. Daniel, já agora uma questão de terminologia. A extrema-direita... Não gosta da expressão. Neste livro tenho a extrema-direita, tradicionalmente eram os, em Portugal seriam os miguelistas, na França seriam os monárquicos tradicionais leais aos Bourbon. A extrema-direita era um bocado a contra-revolução. Estes movimentos têm mais a ver com coisas... Nós tivemos extrema-direita revolucionária, não é? Quer dizer, é o fascismo da Europa, é o fascismo. Aliás, o Zev Sternel, que é para mim quem é aquele israelita, o judeu, historiador, que é notável, que foi o tipo que... Ele chama-lhe la droite révolutionnaire. É, essa direita revolucionária, que tem de facto esses dois polos, porque tem o polo justicialista, que era... considerado monopólio da esquerda, e tem o polo identitário, essa direita revolucionária, e isto com que é mais parecido é com isso, mas depois tem aspectos muito diferentes, por exemplo, questão dos costumes, veja, por exemplo, a Marine Le Pen e o Front National, essas coisas é extremamente liberal. Na verdade, deixam isso mais, aliás, para os republicanos, para a direita, para a direita católica, muito católica. Exatamente. Extremamente, mas é curioso, aliás. Não, e ainda há uma coisa para mim mais curiosa, talvez a mais curiosa de todas. É curioso que as forças políticas que se tentam dirigir às classes populares estão a abandonar as chamadas causas identitárias, quer à esquerda, quer à direita. Claro. Quer dizer, enquanto o Bernie Sanders aceita todo o legado identitário da esquerda, etc., mas não faz dele o centro do seu governo político. Porque eu acho que, pronto, a crise social e económica, esses assuntos tendem a perder... As coisas mudaram e há depois uma... E há uma coisa aí curiosíssima, quer dizer, que eu acho, por exemplo, deu-se no Front Nacional, aquela passagem, por exemplo, que é de facto é uma passagem direta e rapidíssima, até porque o Partido Comunista Francês, o PCF, desce assim e o Front Nacional sobe. E agora, e sabe qual é assustador? É perceber que o mesmo fenómeno está a acontecer com os socialistas, ou seja... à medida que os socialistas vão cair da Frente Nacional. Ou seja, depois de ter comido o eleitorado comunista, estão a começar abaixo da classe média, a classe média empobrecida, se calhar. Agora, há um fenómeno aí que é muito interessante. Eu, uma vez que num desses meus programas com o Rubén, rimos imenso que o Rubén estava. Estávamos a falar exatamente das mudanças de entidade política, quanto isso. Enfim, de certo modo era traumatizante, e o Rubén disse, olha, por exemplo, um operário fabril em França, um operário fabril, que toda a vida votou no Partido Comunista e agora vota no Front National. Eu disse ao Rubén, isso não é operário fabril, é um operário febril. mas há muitos operários febris. Completamente, mas quer dizer, esse cruzamento tem a ver, acho eu, com a tal ideia de que há um sistema que as pessoas não conhecem muito bem. Aliás, veja agora, por exemplo, esta coisa do voto em Portugal, do voto do Partido Comunista contra a eutanásia. Uhum. Penso eu que com alguma... Houve clivagens. Com alguma coisa complicada, mas depois lá vem a tal coisa que devinha a herança do Dr. Cunhal, portanto a disciplina, uhum, prevalece. Mas, por exemplo, eu achei curioso, achei altamente, é evidente que gostei, porque até primeiro graças a isso é que se venceu, e achei altamente salutar. Mas isto... Também lhe queria deixar aqui uma ideia que eu repito muito, porque eu acho que nós, como estamos habituados a uma, sobretudo nos aspectos mediáticos, estamos habituados a ficar com, temos uma determinada ideia das coisas que foi feita, construída ao longo dos anos, aliás, naturalmente até com razão, mas depois ela começa a mudar e as pessoas quando analisam veem tudo exceções. E às vezes não veem que as exceções já são mais que a regra. Uhum. Quer dizer, portanto, aí podiam pensar, usando um palavrão, que a mudança já é do paradigma, chamemos de assim. E eu acho que já estamos numa mudança. Quer dizer, estas coisas que se dão anómalas, a aliança em Itália dos populistas da direita, direita nacional e radical, com cinco estrelas, mas era, já não será, também a gente não pode dizer que já não é, porque não era aquela coisa que lhe atribuímos. Portanto, passar a isso. Esses fenómenos, por exemplo, em França, de mudança de votação. Ah, sim, lá estamos a assistir um padrão. É um padrão. Se a esquerda não reagir, tem a ver. Mas a esquerda tem uma grande dificuldade, que é a questão nacional. Porque a esquerda continua ainda a ser internacionalista. Quando defende o poder democrático dos cidadãos num país, isso inclui os ciganos, inclui os imigrantes, inclui toda a gente que viva nesse país e que contribua para esse país. Mas que seja que viva nesse país e tenha a identidade desse país. Não, mas para mim, exatamente a diferença do soberanismo é que o soberanismo não se baseia numa ideia de identidade. Baseia-se numa ideia de poder popular. E, portanto, baseia-se na questão da representação democrática. Eu acredito que não existe. Nós temos aqui uma divergência. Eu acredito que não existe uma identidade nacional. Que isso é uma construção. É uma construção. Claro, eu sei. E é sobretudo uma construção do poder. Agora, eu acredito que existe. E claro que é coisa, apesar de tudo, mais forte. Aliás, eu tenho que afirmar isto. Porque pode passar aqui a ideia neste podcast. Nós estamos de acordo. Não estamos de acordo em praticamente nada. Numa outra coisa podemos estar. Estamos de acordo, por exemplo, quanto a coisas que a gente não gosta. Assim, não, e em relação à análise do que está a acontecer, provavelmente até estamos de acordo em muitas coisas. Não? E depois a solução é que imagino que estamos bastante de acordo. Queria falar de França, antes da última pergunta. No confronto entre Macron e Le Pen, ajudou a narrativa, criou-se, construiu-se. Este confronto contribuiu para reforçar uma narrativa que já se tinha instalado, entre que a clivagem já não é entre a esquerda e a direita, é uma clivagem entre o que está aberto ao mundo e a globalização, entre o que está aberto ao mundo e aceita a globalização e os que se querem encerrar na nação. Isto tem a ver com tudo o que estávamos a falar agora. Concorda que é esta a nova dicotomia ou acha que a dicotomia esquerda-direita continua a ser? Não, eu acho que a dicotomia, ou operativa. Se a gente quiser chamar a isso a esquerda e a direita. Mas não é, porque há uma esquerda muito, muito crítica em relação à globalização, claro. E há uma direita liberal. Exatamente, abertíssima. Eu acho que a questão hoje, exatamente, para mim, hoje é mais importante, e mesmo na própria análise que eu faço das direitas e das esquerdas, direitas e das direitas, e da direita e das direitas, da esquerda e das esquerdas, eu acho que essa questão das identidades, a questão da nação, a questão da globalização, a questão da Europa, são as questões mais importantes. Até porque, curiosamente, a questão das classes, hoje em dia, tem muito mais uma coisa que, enfim, um dos problemas, não foi do Marx, eu acho que, aliás, curiosamente, o problema não foi do Marx, porque o Marx tinha aquela noção, que, aliás, é aquilo que eu admiro no Marx, como pensador do capitalismo. Marx tinha a noção que o capitalismo era uma coisa altamente subversiva e que estava sempre, de certo modo, a autodestruir-se, quase, porque como pôs como topo de valor a ideia do Estado Social, foi o primeiro termostato, verdadeiro termostato, que foi criado no capitalismo, pois, ou seja, que o impediu da sua autodestruição. Claro, exatamente, é isso, a limitação. Mas o capitalismo em si, aquele capitalismo do que o Marx falava e de que ele viu muito bem os mecanismos, e que ele admirava, de certo modo, porque no fundo também era esse espírito revolucionário do capitalismo. Só que é um revolucionário que não é dirigido para valores que eu chamaria éticos ou menos, é dirigido para uma coisa chamada lucro. E, curiosamente, os próprios grandes defensores do capitalismo não o defendem por isso. Defendem porque dizem que cria, apesar de tudo, um sistema que é eficaz contra as tiranias. Eu lembro-me que uma pessoa que eu gostei muito, que foi muito amigo, o Vítor da Cunha Rego, tinha um artigo muito interessante, que era, ele dizia, eu não sei o que é, custou-me muito a perceber, mas um dia, a primeira altura da vida, percebi que aquilo que me defendia, acima de tudo, a minha liberdade era haver ricos. Quer dizer, havia umas pessoas que podiam resistir ao Estado porque tinham dinheiro. Eu não tenho essa ideia. Até porque não é verdade. Eu não tenho essa ideia porque é mentira. Claro, pode coexistir tirania com riqueza, coexistiu muitos. Aliás, existiu, e aliás é para isso. Coexistiu a muitos sítios. Não necessariamente, mas coexistiu a muitos sítios. Agora, eu não acho nada o que eu acho é que o problema hoje de facto da identidade. Aliás, eu acho que o Alain de Benoist tinha uma fórmula interessante sobre isso. É uma fórmula, não estou a dizer que subscrevo. Ele dizia que o século XIX, mas é uma fórmula interessante. O século XIX tinha sido o século da liberdade. O século XX, o século da igualdade, e o século XXI ia ser o século da identidade. A questão também aqui é dizer assim, como é que se harmoniza essa identidade e a defesa da identidade com um mundo que melhor ou pior está globalizado? Quer dizer, É evidente que, por muito identitárias que as coisas sejam... Qual é a sua resposta a isso? Pode haver, como você estava a dizer aí há bocadinho, agora aplico-lhe a sua receita, pode haver também, os nacionalismos podem se entender. Não têm necessariamente de se chocar. Se forem étnicos é difícil, não é? Mas não têm que andar à pancada. Eu pessoalmente tenho uma experiência grande, por exemplo, nesse aspecto das etnicidades. Ninguém me pode dizer nada, porque de facto há pessoa que tem amigos, relações, interesses, coisas ligadas. Mas isto não tem a ver com amizades, pessoas têm. Não, mas não, não, mas eu percebo o que é que está a dizer. Eu acho que a Le Pen tenta vender, a partir de determinada altura, integrando, aliás, nas fileiras da Frente Nacional, imigrantes, etc., não deixa de ser a base do discurso nacionalista da Le Pen, não deixa de ser ou o da expulsão, do choque, ou o da total assimilação, considerando que ser cidadão de França é ter exatamente os mesmos valores. Pois, mas aí, Daniel, tem que ver que aí há uma coisa muito complicada. Quer dizer, isso é impossível fazer sem a questão da nação. Se a questão da nação, isso, os Estados Unidos tinham o melting pot, que aliás é um tipo que eu admiro imenso, que acho que quem explicou melhor o melting pot foi o Michael Cimino. Sim. Os filmes, sobretudo um que é daqueles, aquele muito longo, que é As Portas do Céu. Sim. Que é de Sauvignon. Mas os outros todos, para o Deer Hunter, era uma coisa notável nesse aspecto. Mas a América tinha isso, ou seja, a segunda geração já é americana, ainda tem memória das raízes. Sabe porquê? Exatamente porque a cidadania não está ligada, pelo menos simbolicamente, não está ligada à ideia de uma assimilação cultural, religiosa, etc. Mas foi feita rapidissimamente. Ser americano, mas não estou a dizer na realidade, eu estou a dizer pelo menos na mitologia, isso é importante para a construção da realidade. É aderir a valores do futuro até. Bom, enquanto em França, ser francês é ser católico, é ser branco, em França hoje, e é até ser um bocadinho xenófobo. São uma minoria gigantesca. Agora, o que é que se passa? A América tinha, primeiro, teve essa imigração, que tirando os negros que não eram imigrados, coitados, eram levados à força para a América. A história dos negros é totalmente diferente da história de todas as outras. Claro, mas portanto, tirando os outros iam porque queriam e porque achavam que era um bom sítio melhor. E iam procurar a liberdade religiosa, que é uma das coisas que, aliás, os, sobretudo os founding fathers, os primeiros, nem é os do, da Constituição, sim, eram dissidentes religiosos que exatamente escolheram, e portanto, eu diria agora de um ponto de vista um bocadinho ancestral, diria que era um good breed, porque eram pessoas que preferiam arriscar-se a atravessar um oceano, uhum, que na altura era bastante complicado e perigoso, a aceitar uma ditadura ou uma imposição. Agora, há uma importância exatamente sobre nos Estados Unidos nesta matéria, que é a cidadania precedia a identidade. E essa é que é a grande diferença. É quando a cidadania transforma-se ela própria numa forma de identidade e de relação com a nação. Mas isso é a tradição. E isso na Europa, ora, não sei se esquece. É Daniel, repara uma coisa. A tradição que houve na Europa, a velha tradição da integração, nesse sentido, Roma é muito interessante, porque Roma, a partir do século II, os imperadores, toda aquela dinastia notável dos Adrianos, dos Marcos Aurélios, etc., é uma dinastia que já nasceu nas províncias. Uhum. Todos eles são das províncias, não são romanos de Roma, já, uhum, são romanos das províncias. E a seguir, o Caracalla, no século XII, 2212, estende a cidadania a todos os habitantes do Império, que é uma... E os últimos imperadores, quer dizer, que defendem já, que incorporam o ideal romano, são bárbaros. São bárbaros romanizados, os imperadores ilírios. Portanto, isso aí é um fenómeno muito interessante, que é um fenómeno onde o direito e a política, de certo modo, uhum, num certo sentido, atua sobre a identidade facial, biológica, etc. Religiosa. E transforma-os todos cidadãos romanos, não é? É nesse sentido que eu sou um soberanista, percebe? Por isso é que eu digo que... Ora bem, isso na Europa... usa a ideia da identidade nacional. Mas isso hoje na Europa é tão difícil? Porque, no fundo, normalmente uma parte também da imigração tem exatamente um bocadinho a tal ambiguidade de lealdades, que eu acho que é o grande problema. É uma ambiguidade de lealdades. E enquanto a Europa também não se dedicar a uma coisa que, enfim, que eu acho que é... que é a única solução que há para isto, porque senão as outras são todas umas piores que as outras, que é tentar, é fazer um esforço sério para estabilizar toda a zona africana, quer dizer, fazer um esforço e contribuir à série, não é como hoje em dia, a gente hoje em dia, por exemplo, quer fazer investimentos. Sabe que com as alterações climáticas vai ser difícil resolver o problema das migrações, porque... é um novo fenómeno que, mesmo depois de estabilizar, a fome é a fome, não é? Quer dizer, mas não há, quer dizer, a maior parte das pessoas também, o grande problema da África, nem sequer, a África tem mais que recursos para ser, aliás, não só, tem terra arável, os únicos sítios do mundo, aliás, uhum, há estados, por exemplo, árabes, que hoje em dia fazem praticamente... sim, rendas de áreas enormes da África para cultivo exclusivo e para importação exclusiva para eles. Portanto, a África tem, aliás, quando a gente faz aquela coisa clássica da enumeração dos recursos africanos, de facto é o oil and gas, é as coisas minerais e depois, muito importante, é água e terra arável em enormes quantidades e que não foi ainda aproveitada. Agora, o que é que falta em África? Deve-se dar estatalidade. E a estatalidade é que traz a estabilização às áreas, quer dizer, mas isso penso eu que é a única maneira de facto desse problema gravíssimo, porque a gente também não pode, sob pena, apesar de tudo, temos um código ancestral e esse código é um código cristão, depois laicizado pelos valores do chamado humanismo a partir do século XVI e a partir do século XVIII, até pelo próprio humanismo laico, digamos assim, até por vezes hostil às igrejas, mas de qualquer maneira adotou praticamente os mesmos valores. Ora, portanto, contra esses valores a gente não pode, portanto, fazer barreiras de, sei lá, como agora se está a fazer aí. Sabe que eu acho que os valores do Islã não são muito distantes dos valores do cristianismo. Não, o de Deus, não, eu também não acho. Não há uma mundividência diferente dos cristãos. As religiões monoteístas são muito parecidas. São muito parecidas porque, quer dizer, como todas têm, no fim e ao cabo, apesar de tudo, uma certa ideia do homem quer dizer, que é uma reprodução de Deus, de certo, uhum, modo. Embora aí Deus, por exemplo, Deus do Antigo Testamento seja um bocado complicado, sim, não é? Porque estava sempre a mandar pancadas, era um bocadinho como a mãe do Woody Allen, estava sempre a intervir, não é? Aquela mãe do Woody Allen... Sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, s Eu acho que, embora esse seja diferente, mas acho que exatamente os... Agora, a politização. Porque as igrejas, é uma coisa que algumas pessoas aí dizem, que as guerras religiosas... Pá, as grandes guerras do século XX foram feitas por ateus. Pá. Stalin, Hitler, coisas eram ateus. Pá, não, eram, não havia igrejas fortes para fazer as religiões, não é? Mas curiosamente, na Alemanha... Fazer as guerras. Mas na Alemanha, Hitler, na Alemanha, teve sempre muito cuidado em não atacar, nem perseguir. As igrejas continuavam a ser muito poderosas, as igrejas protestantes e católicas. Para terminarmos, nós acabamos sempre com uma pergunta que não é sobre propriamente sobre o tema, e esta é evidente que eu não podia fazer todo este podcast sem falar do tema que falei na introdução. Sim. A Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas boicotou a sua conferência por considerar que ela era uma propaganda ideológica dissimulada de cariz inconstitucional. Sem regressarmos à polémica, não quero regressar a ela, até porque não temos tempo para isso, e sendo evidente que impediu de falar foi inaceitável, tenho de fazer uma provocação sem qualquer acrimônia. Não é estranho que alguém que nunca se distanciou de um regime que promovia a censura exigiu liberdade de expressão que não defendeu para os outros? É coerentíssimo, quer dizer, eu... Aliás, há uma frase, exatamente, há várias frases desse género. Eu, primeiro, nunca exerci nenhum cargo no anterior regime. Segundo, achei sempre que a censura era um mal menor. Aliás, de uma maneira geral, é uma coisa bastante estúpida, porque a censura exercia-se sobre notícias, mas aquilo que faz a cabeça das pessoas eram as páginas literárias, eram essas coisas todas, e toda a gente lia praticamente o que queria. Aliás, a maior parte dos autores, eu próprio, fui feito a ler esses autores todos, que eram... Portanto, essa censura não impediu que durante exatamente esse regime, sobretudo a partir dos anos 50, a opinião intelectual fosse 90% mesmo das pessoas que vinham das famílias do regime, e sobretudo até dessas, não acabasse por estar nessa área. E o que eu acho é que é extraordinário. Aliás, além disso, achei que foi completamente estúpido pelo efeito que produziu, porque eu, se fizesse a conferência... Faço conferências em todos os sítios. Até tenho, como você sabe, tenho um programa semanal com um... Mas eu estava a falar aqui da questão de princípio, que é... A questão de princípio, não podem, quer dizer, se com certeza, mas essa é a sua posição, foi sempre a sua posição de princípio em relação aos outros. Não, eu acho que no Estado Novo, sobretudo com a Guerra da África, havia aquilo... Eu não discordo da posição de princípio, eu concordo consigo na posição de princípio. Então, o que eu acho é que aquilo que o Estado Novo, sobretudo na fase final, e para isso fazia algum sentido, fazia um bocadinho, aliás, o Marcelo Caetano, naquela maneira de arranjar uma maneira para justificar a substância de uma outra forma, fez aquela coisa, lembra-se que restabeleceu as coisas e fez logo um decreto a suspendê-las por causa do estado de guerra, que está as democracias de guerra, que foi a Inglaterra e os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, que fizeram coisas até bastante piores que isso. Portanto, nesse sentido... Quer dizer, para mim não era por isso que eu ia ser contra o Estado Novo, que para mim é a coisa mais importante do Estado Novo, que eu não era grande, nunca fui, nem tinha idade para ser, mas quer dizer, de qualquer maneira, não tive nenhum cargo, nem tive nenhuma filiação, nem, até pelo contrário, éramos bastante críticos pela direita, não é? Pela direita, se quiser pôr as coisas assim. Éramos bastante críticos. Em relação a isso, nós éramos de facto pela defesa do que então se chamava o Império, ou o Pramar, essa coisa toda. E, portanto, dentro desse sentido, justificávamos essas medidas, chamemos assim, limitativas das liberdades, da expressão das liberdades. Mas hoje em dia não é o caso. Aqui não tivemos nenhuma limitação à liberdade. Não, graças a Deus. E muito obrigado por ter aceito o meu convite. Para a semana regressamos com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.